Ou é o João Caveira que veio agora. Ele disse que não era pra gravar. Sabe por quê? Porque quem vai falar sou eu. Eu voltei. I'm back. Olha, tia. Olha só. Os espíritos botaram esse vírus no tio Pedro. É da gripe. Sabe pra quê? Pra que fosse feito um trabalho com o perispírito e com o corpo físico de afrouxamento de laços. E eles usaram a doença pra isso. Por isso que de repente hoje ele ficou bom de repente, porque acabou o procedimento. Quando alguém assim tá doente, que as percepções aumentam, né? Quando tá doente, percebeu o plano espiritual ao redor. Porque a doença, acontece uma situação que há um afrouxamento do perispírito com o corpo físico denso. Com esse afrouxamento, a pessoa fica mais sensível e aí sente mais o mundo dos espíritos. Por isso que tem gente que quando está muito doente, no leito de morte, não é só porque a pessoa está vendo que vai desencarnar e começa a pedir perdão para todo mundo, não. É porque também, o que que acontece? Como o espírito se desprende do corpo, aí a pessoa deixa de ser boba. Porque vocês encarnados, vocês ficam tudo bobo. Aí a pessoa deixa de ser boba. A visão aumenta, as percepções aumentam, a sensibilidade. E aí ela percebe que tudo aquilo que ela dava importância aqui na Terra, que ela brigava, discutia, ofendia os outros, que não vale de nada. E aí ela vê o quanto ela foi boba. Aí começa a pedição de perdão para os outros. E aí isso é bom, porque a vibração da pessoa levanta e aí fica mais fácil para os benfeitores espirituais levarem essa pessoa, o espírito dessa pessoa, para um lugar melhor. Porque isso tudo faz parte da misericórdia de Deus, né? Tem gente que não, tem gente que é tão ruim que mesmo com tudo isso continua ali dizendo: eu não me arrependo de nada mesmo, faria tudo de novo, né? Então, o que que acontece, tia? Esses bandidos encarnados, esses bandidos que estão aqui perto aqui da redondeza aqui do Meia, aqui ó, que estão aqui na redondeza do Meia assaltando muito, que está tendo muitos assaltos por aqui no Meia, aqui no Rio de Janeiro, no bairro do Meia, está tendo um trabalho dos Exus, que é por ordem do Cristo, sabe? E o tio Bezerra de Menezes também está nessa. E o tio Eurípides também. E a Maria Modesta, Dona Modesta também tá. Dona Modesta também tá nisso aí. E os Exus, a falange de Tranca-Ruas, a falange de Marabô e a falange dos Caveiras. O tio João Caveira, o tio José Caveira, o Exu Caveirinha, a Rosa Caveira, o Exu Caveira. Entendeu, tia? Aí, tá tendo todo um processo aqui no Meia, que o que que acontece? Foi dada a ordem do alto, esses bandidos, a maioria deles, a encarnação deles foi preparada pelas trevas. Foi tudo preparado, né, tia? Tá todos os comandos, tudo preparado, a aparelhagem toda lá no perispírito deles, o corpo mental inferior também. Porque quando eles são colocados na reencarnação, o corpo mental inferior tem que vir junto. Todos os corpos têm que estar junto. E os espíritos da luz deixam. Aí, quando eles vão vivendo, quando eles estão criancinhas, sabe? Os da luz tenta colocar eles no caminho do bem, mesmo que a encarnação deles tenha sido preparada pelas trevas. Aí tenta botar. Só que a essência deles é um pouco complicada. Mas, mesmo assim, os da luz tenta. Alguns, os da luz conseguem recuperar. E aí o corpo mental inferior deles não é roubado, não. Ou é roubado, mas depois volta. Porque alguns a gente consegue converter. E aí os da luz usa muito a igreja evangélica para eles se converterem. Ex-bandidos converte, aí o corpo mental inferior volta para eles. Mas a maioria a gente não consegue converter, né? Eles, quando estão na favela, eles, quando vê o pastor, eles pedem oração pro pastor, segura na mão do pastor, mas não adianta nada, porque eles continuam fazendo um monte de crime, né? Mas tudo bem. Aí, o que que acontece? Os da luz tentam, mas não depende só dos da luz, depende deles também, né, tio? Eu tô olhando para você, tio, não olha para lá, não. Aí, depende deles, né, tio? Não depende deles. Então, não depende só da gente. Aí, o que que acontece? Eles não vão mudar, né? Já foi decidido lá em cima, lá nos tribunais do karma. Tribunais do karma. Foi decidido lá. E tem um chocolatinho aí pra mim? Aí, né, tio? Aí, o que que acontece? Vamos dizer que eu sou espírito inferior porque pedi chocolate. Aí, o que acontece? Aí, faz assim, ó. Eles extrapolaram, né? Então, os Exus estão fazendo todo um trabalho, o seguinte, assim, foi recuperado os corpos mentais inferiores deles agora, a gente tirou lá, passou pelos médios, o corpo mental inferior, e vai ter intervenção kármica. Vai começar a ficar... Que é isso, tia? Parece cocô? É chocolate? É trufa. Chocolate de cocô. Não, é chocolate bom. Quer mais? É, chocolate. Quer mais? Não, tá bom. Ai, tia. Viu? Eu disse que eu consegui um. Chocolate de cocô gostoso. Aí, tia, eles passou o corpo mental inferior, tá tudo aqui na contraparte astral da casa plataforma de oração. Quando eles desencarnarem, os Exus já vai estar tudo preparado para pegar o perispírito deles, sabe? Pegar o perispírito deles para acoplar nos corpos mentais inferiores deles. Aí a gente vai usar uns médios, não vai usar a tia Sabrina e a tia Priscila, não. Porque o cheiro vibratório dele está em vocês. Está em campo de força agora, está tudo pronto. Aí vai usar a gente vai usar uns outros médios aí, de algumas casas de Umbanda, das boas, e de algumas casas espíritas, no centro espírita, para acoplar nos médios e trazer tudo para cá, sabe, tia? Aí vai ter todo um procedimento, sabe? Aí eles vão ser levados lá para cima para ter os destinos deles, né? Mas tem uma coisa, aí os bandidos do meio vão ficar com medo quando eu falei isso. Eles nem veem. Aí, mas não vai ser só daqui não, tia. Vai começar esse trabalho agora em outros bairros também. Daqui do Rio de Janeiro. Mas não vai ser nada jato assim, tudo como um passo de mágica. Mas vai uma galera grande que vai partir. Limpeza. Mundo regenerado. Acabou o crime. Isso já é feito já algumas vezes. Já foi feito várias vezes. Sabe quando tem uns policiais que entram nos lugares complicados? E aí fala assim, caramba, os policiais entraram lá e teve guerra, teve tiro. E 15 bandidos morreram. Aí a gente já está fazendo esses procedimentos. Os espíritos. Estão tirando eles e estão indo para outros planetas. Alguns pouquinhos está tendo uma última oportunidade de reencarnar aqui. Isso vai ser feito. E também vai ser feito nos bandidos de colarinho branco. Eu tô falando alguma besteira, tia? Por que você tá me olhando assim? Não vai colocar meu vídeo, não? Tem gente ali que tá com saudade de mim. Então, tia, Vai ter tudo isso. Porque eles são muito malvados. Deixa eu comer um pouco aqui. Eu não vou limpar não, eu vou lamber. Agora vamos mudar de assunto. Vem cá. O ano tá acabando, né? Você lembra que os espíritos vieram? E eles falaram que depois que o tio Pedro fizesse 40 anos, dos 40 até os 50, ia começar a acontecer um monte de coisa? Sim. O ano tá acabando, né? Tá. Tá acabando o ano? Tá. Pra que ano a gente vai? 2022. 2022? É. Você vai ter que ajudar o tio Pedro. Bom. Porque vai acontecer um negócio aí. A espiritada de capuz preto, os Exu e os preto velho, uhum. Os Eria também e outros, caboclo, índio, índia e alguns outros, guardiões superiores, guardiões superiores, os grandões, a galera dele vai aparecer pra ele e aí vai acontecer uns negócios, mas não são só eles. E o tranca-rua tá falando pra eu dar uma segurada. Tá segura. Mas eu vou falar. Vai vir uns outros aí, que não é os mocinhos, não são os mocinhos não, e nem do mal. São espíritos normais. Sim. Vão vir também. Entendi. E aí, vai causar um grande estouro. Entendi. Mas também não é de uma hora pra outra, tio tranca-rua tá dizendo. Mas mesmo assim vai ser um estouro, sabe? Sim. Lembra do Leonardo que falaram que ia estourar uma bomba? O que tem aqui dentro, tia? Não sei, você sabe? Cérebro. É. Tá bom? Tá, aí... aí aconteceu uns negócios. Mas aí a gente deixa acontecer, tá, tia? Porque vai ter gente que vai querer agora. É que ela falou e não aconteceu nada. Os espíritos falaram um monte de coisa lá atrás e até agora não aconteceu. Deus cumpre com tudo que ele promete, mas é no tempo dele, no tempo de Deus. Não no tempo do homem, né, tia? É. Então, vai acontecer umas coisas. Que a gente vai fazer um trabalho aqui. Nós vamos fazer um trabalho aqui com as pessoas. Entendi. Com as pessoas que estão assistindo também lá no, na internet. Entendi. Aí é só deixar acontecer. Tá bom. Deixar fluir, sabe? Sim. Tá. E desdobramentos também. Tá bom. Desdobramentos. E a tia Sônia vai entrar nessa jogada também com relação a algumas coisas. Você viu o tio Akhenaton? Viu? Gostou? É? É ele mesmo. É ele mesmo. Você vai ver mais. Vai ver coisa boa, vai ver coisa ruim. O que mais tem é coisa ruim. Se a gente abrir a visão de vocês, vocês não vão andar mais na rua. Não vai não. Mas tem algumas pessoas que vieram pra ser os olhos das outras. Só que não vai ser só os olhos. Tem uma palavra que diz assim, detalhes. Em detalhes. Vai ter gente que vai dizer que o demônio é muito esperto. E que o demônio sabe em detalhes da vida de todo mundo. Essas pessoas que são Neandertais em corpos de seres humanos, Homo sapiens sapiens, com Neandertal não tem diálogo, porque Neandertal nem fala, ele só fica e eles não são inteligentes não, o cérebro é menor, sabe? Porque aqui na Terra tem uma mistura de evolução. Tem Homo habilis e tem Homo sapiens sapiens ainda. Tem Homo habilis, tem Homo erectus aqui. Tem Neandertal. E a gente tem que ser amoroso com esses que ainda são Homo habilis. Eles ainda precisam de religião. Eles precisam de um céu eterno, de um inferno eterno. Eles precisam de anjinhos. Eles precisam de tudo isso. E não pode falar nada contra o que eles têm como verdade. Senão eles ficam furiosos. Característica de primatas. Então, tia. Ah, eu adoro o tio Pedro, porque deixa eu falar tudo que eu quero. Principalmente quando é pra falar umas verdades. Aí, o que que acontece? Então vocês vão ter que ter paciência, sabe, tia? Porque tem gente que fica agressiva, sabe? Tem gente que fica agressiva, André. Oi, André. Vem cá, não tem mais barbijão não, André? Deixa de novo para as coisas acontecerem. Já cresceu de novo. É, barbichos são barbichos, né? Aí, então, tem essas coisas. Tem os trabalhos a ser feito. E coisas novas. Sabe? Coisas novas. Porque nós estamos... Agora, presta atenção, tia, que eu vou falar. Nós estamos saindo de uma etapa de trabalho... Que, ó, presta atenção. Estamos saindo de uma etapa de trabalho que começou nos vídeos... Desde que começou a gravar os vídeos até agora. Então a etapa termina agora. Não estou dizendo que não vai ter mais gravação. Vai ter gravação de vídeo. Só que agora vai ser diferente. Que é a surpresa, eu não vou falar agora. Então nós saímos de uma etapa que começou a gravação dos vídeos. E termina hoje. Né? Uma etapa. Essa etapa, dessas gravações, foi toda preparada para o plano espiritual. Para dar ensinamento. Ensinamento para as pessoas normais e sabe quando a mãe vai pegar uma correia para dar nas pernas do filho quando ele faz arte? Então, a espiritualidade, Jesus, usou o tio Pedro para pegar uma correia e dar nas pernas dos médiuns. Sabe? Famosos e não famosos. Só lambada nas pernas deles. Porque eles estavam merecendo. Lombada. Tira a vaidade. Tira a ganância. Tira o ebó. Tira o despacho. Tira. Tira o espírito, é só meu. Só pertence a mim. Tira. O extraterrestre é meu. Pá, pá, pá, pá, pá, pá. E com isso, o que, que aconteceu? Máscaras caíram. Máscaras caíram. Porque todo mundo mostrou quem é. Eles caíram na armadilha. Na arapuca da luz. Eles não são tão espertos assim, né, tia? Caíram na arapuca da luz. Porque quem é o que é, não consegue esconder. Ele vai mostrar. E Deus é perfeito em tudo que ele faz. Deus é muito perfeito. Não tem ninguém mais esperto que ele. Aí, nós já conseguimos fazer o que nós queríamos. Mas vamos continuar dando lambada nas pernas deles. Porque eles mesmo assim não vão mudar. Então vamos dar mais lambada. Pá, pá, pá, pá, pá. Pô. Só que não vai ficar só nisso. Agora, os espíritos vão mostrar a que vieram. Nós vamos mostrar o que nós viemos fazer. E vai ter gente que vai virar avestruz. Porque vai querer enfiar a cabeça na terra de tanta vergonha. E eles estão tudo assistindo caladinho. E estão tremendo. Porque isso é um mover de Jesus. É um mover de Jesus. E Jesus, ele não está vindo como o Rabi Mansinho da Galileia. Sabe como é que ele está vindo? Com uma armadura bem grande, com uma espadona de fogo legal, como justiça. Tá vindo pra dar lambada nas pernas. Pá, pá, pá, pá, pá. Por quê? Se Jesus encarnasse agora, as pessoas iam achar que ele ia ficar de beijinho, de abracinho. Ele ia ficar com muitos. Mas com quem precisa tomar lambada? Ah! Vocês iam conhecer quem é Jesus. Que vocês não têm nem ideia de como é que foi quando ele estava encarnado, quando ele falava mesmo. Era pior do que tio Pedro. Tio Jesus, o tio Sananda, ele falava mesmo, gente. Ele falava hipócrita, hipócrita. Ele falava assim, gritava. Aí tinha gente que achava que ele era maluco. Ele gritava mesmo. Aí precisou mandar alguém com o sangue espiritual dele pra cá. O mesmo sangue. Igualzinho. Não tem a mesma evolução, não. Mas é igualzinho. E Jesus dava esporro? Oi, tia. Você gosta de Jesus? Você ama? Ele é legal, né? Ele ama muito você também. E Jesus, ele dava esporro nos que eram menorzinhos e nos famosos. Não dava, tia? Nos famosões? Então, qual tio Pedro? Nos doutores da lei, nos senhores de todo o conhecimento do universo e nos proprietários de espíritos. Quando eu incorporei no tio Pedro agora, tia, o tio Pedro me tirou da caixinha e falou: Mariazinho, agora eu vou incorporar você e depois ele vai me pegar e botar na caixinha de novo presa? Ou eu posso incorporar na tia? Eu vou incorporar em você, tia. Posso? Então, você vai fazer isso sim? Vai deixar eu fazer isso? Vai? Ó. Vai? Então tá bom. Aí, tia. É isso. Então, vai entrar uma nova etapa. Agora, só aguarde. Lembra? Até os 50 anos de idade. Tem 10 anos, né? Então não é nada jato instantâneo como muitos estão achando que é. Mas em 10 anos vai ter gente que vai pedir arrego. Para, chega, para e a gente vai vir mais. As máscaras já caíram. Não caíram? Vai cair mais. Tem mais máscara para cair. Porque tem umas máscaras que caíram. Teve máscara de algumas pessoas que caíram. Sabe o que elas fizeram? Elas pegaram, são espertas, inteligentes. Elas pegaram uma nova máscara e botaram. Agora a gente vai tirar a nova máscara também. São inteligentes, tia. Isso daí já é desde lá de trás. Desde a época de Jesus. Porque alguns deles viveram lá. E não foram os que ficaram do lado de Jesus, não. Foram os que tacaram pedra, que cuspiram nele. Hoje fala dele. Ama, diz que ama. Ele tá na boca dessas pessoas. Mas o jeito dele de ser não tá dentro delas. Ele só tá na boca. Ele continua assim, bem separado delas. Não porque ele tá separado, porque elas separam ele delas. Porque elas conhecem muito bem sobre ele. Mas não são iguais a ele, não. Tão bem distante de ser iguais. Bem distante. Ele só tá na boca delas. Jesus na boca dessas pessoas é carro sem gasolina. Entendeu, tia? Carro sem gasolina. Jesus está dentro das pessoas que vocês nem sonham que existe, nem são conhecidas, nem são famosas. Jesus está dentro de muitos desses desconhecidos. Né, tia Sônia? Eu estou olhando para uma agora, né? Agora está conhecida, mas... Então, que venha e comece a estourar as bombas, né, tia? Né, tia? É uma missão difícil, né? Porque lidar com espíritos rebeldes é difícil. Porque eles não querem ser consertados, né? Eles não querem mudar. Mas vai mudar. Na dor. Na vergonha. Na dor. Sendo envergonhados. Nem tudo que é luz é ouro. Livros psicografados, canalizações com extraterrestres, incorporações de entidades venerandas, não quer dizer que você tem evolução espiritual e nem iluminação interior. Muito pouca evolução espiritual e iluminação interior você tem. Você só é um computador que adquire conhecimentos. Só isso. E um poço de vaidade soberba. Egocentrismo. Egos inflados. É isso que vocês são. Pra quem a carapuça serviu, veste. Não preciso citar nomes. Vocês sabem que eu estou falando com vocês. As máscaras vão cair. Transição planetária. As coisas vão mudar. E os Exus estão tudo alvoraçado. Eles ficam doidos. Então, tia. Você quer que eu fale mais alguma coisa? Quer que eu enche linguiça? Eu enche linguiça. Quer perguntar alguma coisa? Eu enche linguiça. É, tia. Você tá bonita, hein, tia? Boa de branco. Esses dias eu fiquei buscando aqui no celular e encontrei os vídeos que eu guardei. Eu falei assim, por que eu tô procurando isso? Tô guardando. Alguma coisa tem, mas não guardei. Uns vídeos no celular, tia. Sabe aqueles? Aqueles que não pode botar? Tá guardado? Deixa guardado. Deixa guardado. Porque esses vão se mostrar tudo pro tio Pedro como se encarnados fossem. Eles vão dizer códigos. O que, que eu disse? Falei demais? É, eles vão dizer códigos. Alguém aqui entendeu o que eu disse? Porque a humanidade da Terra é assim, só acredita vendo, tem que ter prova. São incrédulos. É. E agora? Vou falar que nem o tio Akhenaton. E agora? E agora, sacerdote? Não é assim que ele disse? E agora, espírita? E agora, doutor da lei? E... Mas tem gente que já tá bem conhecida, né, tia? Não tem mais como voltar atrás. Já tá muito conhecido. Tem 300 mil inscritos. 1 milhão. Já tem todo um trabalho montado. A intuição de Jesus é destruir tudo isso? Não. O trabalho continua, porque muita coisa bonita é feita. Jesus não quer destruir o trabalho, não. Entendam mal, não. Jesus quer consertar essas pessoas. Trazê-las de volta para ele. Só que vai ser do jeito que eles escolheram. Na dor. E o Pai é muito bom, misericordioso e ama. Ele traz o filho no amor, mas também traz na dor. Mas traz. De uma forma ou de outra. Não tem como fugir de Deus. Isso já vem sendo tentado há muitos séculos. Antes de Jesus, na época de Jesus, um pouquinho depois de Jesus, e agora. Nossa, Deus é muito paciente, né, tia? Olha quantas encarnações. Antes de Jesus, na época de Jesus, depois um pouquinho, e agora. Nossa, Deus é bem teimoso e paciente. Né? É. Agora eles vão conhecer o anátema. A mistificação e o animismo. Vai vir muito animismo aí. Muita mistificação. Muito anátema. É. E o que vai ser feito não está nos seus livros. foi feito até aqui foi tudo planejado pela espiritualidade. Agora vai ser diferente. Sobe aqui. Que a coça comece. Há uma penada saindo. Há uma penada desincorporando. Há uma penada de estar comprando tio Pedro com chocolate.